Alô, azul 27, ou no 1, não lembrou? Azul 27, no 1, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 27, ou no 1. Puxe e assinamento azul 4, 1, no 8, gate 3. Azul 4, 1, no 8, autorizado, chame táxi. Eu vou chamar táxi, 4, 1, no 3, 8. Luna 966, alinhar decolagem autorizada, pistona 0, vento 1,70 graus, 16 nós. Luna 966, iniciando. Está nivelado nível 080, apenas retificando o estimado agora ao 2012. Fizeram 12, sente grato. Nero 6314, Petrolina autorizado, 340, Preso 120, decola pista no 0, primeira curva esquerda, Momo, transição Nemim, controle Salvador 1208, transponder 5403. Ah, beleza. Siga via chegada para 2000 pés, autorizado. Sinal INSX-8, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Vai reportar estabilizado, ó, botão, botão. Controle Salvador, azul 1966, decola. 966, contato radar, suba ao nível 370, suba via saída PUCA. Sim, subindo para o 370 via PUCA, gol 1966. Trazendo 5-5, portão 5, autorizado, chame táxi. Chama táxi, 3-1-5-5. Bel, meu golfe, autorizado a direta a final da pista 1-7, chame a torre 1-8, decimal 9-5. 18-9-5, Romeu golfe, graças. Pode, Luiz. Azul 4118, à direita, de taxiente, ponto de espera, dono 0-1-8-9-5. Sente, taxiente, ponto de espera, dono 0, manda pronto, torre 1-8, decimal 9-5, 4-1-8-2-1. Sente, Romeu Golfo, autorizado a aproximação para 1-7, ajuste 1-0-1-9, descida para 1-1000 pés, reporte visual, confirma já visual com a pista? Afirmo. Gente, prossegue a aproximação, ainda não avistado. Aguarde autorização para voo. Ao meu voo. Gol, meu gol, em base para a final da 1-7. Ô, meu gol. E aí, tem pra pronto, pode esperar 1-0, azul, 4-1, nós. com forte chiado e microfonia. E agora? Agora 5 por 5. A líder fala que está esperando zero, o 4, o Noroid. Sendo 200 para 150. Tarde azul, 698, acione identificação, desse avião chegada a Mário, para o nível 060, QNH-1019. Esse é o 060 via Mari, 1019 azul, azul 69, 8. Alfa Tango de Serra, serviço radar terminado para serviço de informação de voo e alerta. Chama Centro Recife, em 126.0, alterne 128.8. 1260, 1288, Alfa Tango Serra, até a volta, graças. Até, um bom voo. Negra. Solo. Comandor, boa tarde, é o 097, está na posição 9, do Chibeco Saná. Bora, right. Tá. Até a 97. Então, o chama a torre, salvado em 1-2-9-5. 2-9-5, avançando tanto. Controle, boa, 4-1-9-10-8, decolou, terceira da árvore, elefa, na sua escuta. Do 4-1-8, contato radar sobre a via, saída árvore, para o nível 3-6-0. Tá, ciente. Sobe ao 3-6-0 na árvore, 4-1-1-8. Vista de Aratel, desta via, chegada para 3.000 pés, o QNH-1-0-1-9. 3.000, Vista de Aratel. Ok, Alfa Tango Tango. 2 Salvador, muito boa tarde, passarelo 2230. Passarelo 2230, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Vitor Tiago Hotel, Vitor é só para sequenciamento, curva esquerda para 020, limite localizador. 020, limitado pelo Loki, Tiago Hotel. Patrão Romeu Golf Vitor, contato radar, passando posição Corão, vou para o Edmari para interceptar a chegada a Mari. O QNH-1019, reporte no ponto e da descida. Vou Edmari para interceptar a chegada, 019, ajuste já no da descida, Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor, desse seu nível 060. Essa lima de voltar 60, Romeu Golfo Vitor. Controle 4, 1, 9, 5, 0, 0, 0, 5, 0, 6, 9, 1, 8, azul. Vou 4, 1, 8, vou pro de Elefa. 1, Elefa, obrigado, 4, 1, 8. Patão, tango, chame torre, 1, 8, decimal, 9, 5. 1, 9, 6, 6, chama centro Recife, 1, 2, 5, decimal, 4, 5, alterne, 1, 2, 6, decimal, 8, 5. Estado autorizado pouso, pistona 0, vento 170 graus, 15 nós. Sim, quero botar os anos. Passar travado. Tente até a curva direita para 060 para interceptar o localizador. Reduza para velocidade de aproximação, desça para 2000 pés. Autorizado final e INS X-Ray pista 10. Salve, céu, ciente da instrução. 097 para o táxi 157, 3 horas, Brasília. Tipo um Boeing 737-800 passando 3000 pés em descida. O tráfego está uma milha para a dona. Hotel 7. Controle Salvador. Sete Serra Tango, acione código 010, prossiga visual para o da rotatória, Juliette Serra Tango. Estabilizou X-Ray, gol 1350. 1350, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 2895, a torre, obrigado. Então, Thiago, até o senhor passou o localizador para reinterceptar a curva direita na Pro 145. 145, Thiago, até o 3918, desça via chegada para 2000 pés, reduza para 220 nós, QNH no 019. 2000 pés, reduzindo para 200 nós, azul 6908. Direita, chame controle, solo em 121, decimal 1. Ponto espera, pronto. A gente está 3155, mantenha o ponto de espera. Sim. Torre Salvador, é o gol 1350, uma milha para o externo, trem baixo checado. Gol 1350, mantenha a aproximação, informa o tráfego da TR alinhando para decolagem pista 10, ajuste 10 no 9. No 09, tente no TR 1350. Passarela 2230, linha de decolagem autorizada, vento 180 graus, 14 nós. Linha de decola, passarela 2230. Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, boa tarde. Bora, 11 milhas afastadas. Gente, Vitor Charlie Hotel, mantenha a aproximação, aguarde instruções para pouso. Hotel. Localizador azul 6908. Salvador, boa tarde, gol no 620, informação X-Ray para autorização Recife. Gol no 620, Recife autorizado, nível 370, direto Aracaju, decola a pista 10, primeira curva esquerda, Puca, Jama, Aracaju, controle Salvador, 120, decimal 8, transponder 5415. A senhora poderia confirmar a autorização do gol no 620? Nós, pouso autorizado, pista 10. Obrigado, pouso, 10, gol 350. Dois meia decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260, 288, 418, boa. Boa. Meu golfe Vitor, desse é o nível 050. 5415 é o transporte. Gol 620. 620 destino Recife, correto em pé. Destino Recife, gol na 620. Batendo Juliette, Charles Zulu, ele é o compacto. Zero. Passaria 2230, contato radar, suba. Ia sair da arma ao nível 180. Abro 980, não tem condições de cumprir as restrições da carta. Gente, mantenha apenas a restrição do eixo de decolagem de 2000 pés, o resto está liberado. A restrição é da carta, o passeio 2230. Afirmativo, sente, mantém o eixo até 2000 após liberar as restrições, passeio 2230. Azul 6918, curva direita para 070, autorizado. Sinal INS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Direita 070, autorizado ele, vai sempre estar estabilizado 6918. 211, Chamaral no 350, obrigado. O marcador baixado e travado, Vitor Charlie Hotel. Presente, propõe modificar, interroga a base pela 17 direita. O 1350 livrou, Fox. 1350, ingresso Taxi Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1350. Vitor, dessa via chegada para 2000 pés, que é 1019, autorizado sinal, e a linha X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Via chegada para 2000 pés, autorizado via linha 10, reportará estabilizado, o meu gol, Felipe. Salvador em 1198, decimal 95. 3895, grava pela mais. Tá 3155, vento 200 graus, 10 nós, decolagem autorizada, pistuna 0. Decolagem, tá 3155. Salvador, muito boa tarde, azul 69 no 8, estabilizado, eletrão 90. Azul 69 no 8, mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso, informa o tráfego Papa Alfa Tango 4, Carajá, ingressando no final da pista 17. Ciente, prosseguindo na sua escuta, Azul 69 no 8. Confirme o Charlie, Juliette Charlie Zulu? Para acionamento? Autorizado, reporte pronto para o TAG. Charlie Hotel, vento no 90 graus, 10 norte, pouso autorizado. Juliette Charles do Lua, aguarde instruções para o táxi. Decolado 221, chame controle Salvador em 1-2, 0, decimal 8. 208, Antônio, zona 55, aborto, aborto. Estacionando o hotel no salas 22, ao estacionar a frequência livre. Estacionando 097, mantenha o ponto de espera. Ok. Juliette Charlie Zulu, atento ao Carajá, autorizado o táxi de passagem ao tráfego, reporte na Papá. Charlie Zulu, atento ao tráfego Carajá, ingressando no pátio 5, após autorizado ingresso na Papá, reporte pronto na Papá. Polo 097, mantenha o ponto de espera. Tá mantendo. Azul 69, 18, vento 190 graus, 12 nós, pouso autorizado, pistola 0. Livre pouso, pistola 0, azul 69 no 8. Através do 612, está autorizado o 63. Salvador, muito boa tarde, eu vou 1869 com a X-Ray, está librando 250 para 1960, Lua de Alagoas. Boa tarde, gol 1869, acione da educação, desta via chegada 11 para 2 mil pés, o Kenegal na 019. Desta via, 1019, o gol da 2000, gol 1869. Direto Serra Tango, desça para 1500 pés, o Kenegal na 019. Esse aqui é 1019, Tango. Direto Serra Tango, chama a torre, Salvador em 198, decimal 95. Muito obrigado, Tango. Salvador, muito bom, boa tarde. Eu falo a cara do Yeti, Tango Zulu. Cliente da informação, X-Ray na frente. Boa tarde, Papa Tango, Juliette, Tango Zulu. Está em contato radar a 70 milhas, Nordeste de Salvador. Prossiga na chegada a Bonfim, o Kenegal no 019, reporte no ponto da descida. Positivo, prossiga na chegada a Bonfim, reporte na outra, Tango Zulu. Azul 69 no 8, no solo de 24, libera direita, chame controle solo em 121, decimal 1. 21, chamarei. Zona 097, autorizado a alinhar e manter, pistola no 0. 0, manter 097. O Juliette Tango Zulu, no momento, chuva leve no campo. 869, 100. 500, Juliette Tango Zulu. Juliette. Alfa, Alfa, Juliette, 6918. Tenha um ponto de espera, aguarde instruções. Forma o tráfego no sinal para pouso na 17. Correio. Zero 097, ao alinhar decolagem autorizada, pista 10, vento 200 graus, 149. Livre decola, 10, vou no 097. Faz a direita, detecta ainda. Ponto de espera da 0195, Kenegal no 019. E ainda 2953, 1459. Gol na 350, ingresso Juliette, portão 2. Juliette para o portão 2, gol na 350. Paulo Salvador, boa tarde, 3835 da TAM, portão 8, informação X-Ray, autorização, confirme. 3835, confirme, 360, autorizado, operação no 0. Decola pistão no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva, controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5407. Autorizado, confio 360, 10, decola, curva direita, da El, Leda, Motiva, López Zulu 10. Controle 208, transponder 5407, TAM 3835. Tutelo 35, correto, em pronto. Chamarão. Puxa, número 355, autorizado até o ponto de espera da 10, quando lá 118, 95. Ponto 0 no 0, lá 1895, 635, obrigado. Sim, pistão no 0. Aqui lá 6 no 0, Xené 6314. Oi, Santos, Poço Norte. Sim, te mantém. Tá, mantém. A coroa de Motiva. Aguarde, Santos, 3155. Aguardo. Salvador, boa tarde, gol no 097, passa 1500 pés. Boa tarde, gol no 097, contato radar, suba via, saída da árvore para o nível 360. Via 360, 097. 3155, solicite ao centro Recife, em 125, decimal 1, alterne, 133, decimal 25. 25, 133, 25, obrigado, boa noite. Boa noite. Contorno e Quebec, Quebec, Torre 1-9, Salvador. Salvo gol 1-6-2-0 para posicionamento na posição meia dúzia. Janer 6314, autorizado decolagem pistola 0, vento 1-80 graus, 1-5 nós. Decolagem ou Janer 6314. 2 Salvador, Papatango, Romeu, Golf, Vitor e LS no 0. Papatango, Romeu, Golf, Vitor, mantém aproximação, ajuste no 020, aguarde autorização para pouso. No 020, está aguardando, Romeu, Golf, Vitor. Está presente, ó, propõe mudança de regras, solicita pouso visual na pista no 7, Romeu, Golf, Vitor. Gente, Romeu, Golf, Vitor, tem condição de chutar uma base curta pela direita, pista no 7? Afirmativo, senhora, Romeu, Golf, Vitor. Frente, ingresse, base curta pela direita, reporte final no 7, ao meu Golfo Vito. Ingresse, base curta pela direita, ao meu pista no 7, reporte na final, ao meu Golfo Vito. Ao meu Golfo Vito, informa o plano cancelado, plano cancelado ao Zona 928. Paciente, ao meu Golfo Vito. Corre muito boa tarde, Oceana 63.0.0, está pronto. Oceana 6355, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Alinha e mantém no 063. Oceana 6314, decolar 229, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Controle 208, Oceana 6314. Juliette Serra Tango, no solo aos 29, confirme o local de estacionamento. Gente, efetue 180, ingresse na Quebec, aguarde instruções para prosseguir. Ingresse Quebec, aguarde. Para o nível 340 via saída Momo. Recito nível 340 via saída Momo, Oceaner 6314. Beleza? Negativo, ingresso Quebec aguarde, forma o tráfego a 1,5 mm para pouso não na sede. Papatango Romeu Golf Vitor, autorizado pouso pistola 7, o vento 1,70 graus, 1,3 nós. Pouso autorizado pistola 7, Romeu Golf Vitor. Oceaner 6355, autorizado a decolagem pista no 0, vento 1,70 graus, 1,3 nós. Livre no 06355. Via Mari até o 050, 1,020. Seria possível voar para o Editat, senhora presente? Tá, do Itap Azul 4206. Obrigado, controle, vai voar Itap, está presente, 4206. Boa noite, 69, corrija o QNH agora no 020 em Salvador. Ao 020, boa noite, 69. Bilhete Tango Zulu, QNH no 020 em Salvador. Aconteceu, meio 20, Tango Zulu. Azul 4206, informação recente, chuva leve no campo. 4206, recente, obrigado, senhor. Juliette Azul. Papatão Romeu Golf Vito, solo aos 3-1 no compate. Ah, então segue em frente, Romeu Golf Vito. Gente, siga em frente, ultrapassa o taxi papá, dando passagem a aeronave com a ingressa na pista. Vai pra frente, taxi papá, Romeu Golf Vito. Juliette Azul, tá autorizado ingresso pista no 7 até o pate 4. Juliette Charles Zulu, siga a aeronave para ingressar na pista, a aeronave vai liberar no, na Oscar no Pate 4, autorizado o ingresso da porta aérea e pronto. Oceaner 6355, decolado 232, controle, 120, decimal 8. 120, obrigado, boa tarde, 6355. 620, estou autorizado o táxi, Pate 1, táxi Índia, ponto para pista no 0, chame Torre Salvador, 118, decimal 95, metro no 0, 19. Já táxi Pate 1 no Índia, 1895, ponto espera, gol no 620, 1019, mais um grato, boa tarde. Hotel 660, via Dael, com referência pode voar, Fátima. Oi, Leda, o chinema é 355. Leta, PC5 segurado. Fator 097, passa 155. Essa é a fala. Confirmando, foi o gol no 097. Isso, tá passando o 65. Afirmativo. Chama Centro Recife. Em 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. Piada, boa tarde. Boa tarde. Capitão Juliette Charles Zulu, autorizada a decolagem, pista 17, vento 170 graus, 15 nós. 0282, obrigado. Nível 360. Banda 10 com curva à direita, saída da El, Leda e Irumbi, apenas em 7 pontos. Controle 1208 e o transponder 5433, tá? 3145. 5433, transponder, chama pronto para o inspecionamento, 3145. 5433, 3145. Chegou no 620, ponto espera da 10. Chegou no 620, autorizado. Aliás, decolar pista 10, vento no 70 graus, no 5 nós. E decola da 10, gol no 620. Estação para Guarulhos, a gente está na 7. X-ray é. Autorizado. Final ILS X-ray. Pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, reportado estabilizado. O noite menor. Ótimo, aguardando cópia. Muito obrigado, viu? Chama 314, chama o centro. Recife 125, decimal 45. Alterne 126, decimal 85. Recife 125, alterne 126, 85. Chama 3146. 1426, após o TAP dessa via, chegada para 2000 pés. QNH 1020. Após o TAP, desce via, chegada para 2000 pés, 9020, às 4206. Está em contato radar, 74 milhas, noroeste do BRT Salvador, para Diamante, para interceptar a chegada da MAN, quem negar no 020, reporte no ponto e deve descer. Salvador, Papatango Juliette Charles Zulu, decolou na sua escuta. Papatango Juliette Charles Zulu, mantenha-se visual no Milpens, corredor Axé. A velocidade para seguir na radial, 223, para evitar a formação. Autorizado, Papatango Charles Juliette Zulu. Zulu, exclusivo a sessão 045. Vai para a sessão, com o patrão do Thiago, com o Juliette Charles Zulu. Guarda. Salvador, boa tarde. Papalô, meu alto, Faustão. Cinco, três horas, Guarulhos. 3835, está autorizado o táxi via parte 1, táxi Índia. Quando espera a pista no 0, chame em Salvador 11895, existe altímetro no 020. Gente, pátio Índia, ponto espera 2895, está 3835. Para o meu alfa, poderia confirmar o pátio que se encontra, você que decola? Aero está decolando da 17. 1100 pés. Estou no 620, contato radar, senhor para nível de voo 370, saída PUCA. 370 na PUCA, gol no 620. Atango Juliette Charles Zulu, reautorizado, ascensão hotel 045. Zulu, 045. Zero, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Jeppe Zulu, no 0, Tadate. Controle Salvador, opera 120, decima 8, transponder 5431. Autorizado final, ILS X-ray, pista no 0, vai reportar estabilizado, azul 4206. Pedro na telefone, levou no 169. No 169, protegimento está correto, sempre pronto, se você tiver acionamento. Chamei. Tango Oscar Bravo Eco, modificada 1938, ele precisa... em condições visuais, reporte na rotatória. Estabilizou o 1869. 1869, complete aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 895, obrigado, boa tarde. Oceaner 6355, chame Recife, frequências 125, decimal 1, alterno 33, decimal 25. 251, 3325, Recife, 6355, Oceaner, agora. Mantém o ponto de espera. Mantém. Salvador, boa tarde, gol 1869, estabilizado visual. Gol 1869, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 80 graus, 129. Livre pouso, pista 10, o voo 1869. Patango Juliette, Charles Zulu, confirme para controle. Solicita ascensão para o 065. Autorizado 065. Zulu. Tango Juliette, Tango Zulu, veio para onde Bruna da presente? Bruna da presente, Tango Zulu, pode descer a 2.000, senhora? Ativo autorizado, descida até 3.000 pés, inicialmente. Pode descer, então 3.000 pés na proa de Duna, o Juliette, Tango Zulu. No 69 3835 autorizado, aliar e manter pistão no zero. Vem manter no zero, 3835 da zero. Autorizado, vou estar. Canal 6210, fazendo identificação, desce para nível 050, aguarde para voar e estar. 050, aguardando, obrigado, 6210. Faltando Juliette, Tango Zulu. Proa de Duna, à direita, na proa 200. Seguiu, senhora, na 200. 2, libera a direita via Fox, chama o solo na frequência 121, décima 1. Direita 219, gol 99. 211. 211. Equipamento na proa de Duna, o Tango Zulu. Boa tarde, Papa Romeo Alfa, Fox Alfa, recepção, Papa pronto para 17, decolagem. Na 3835, autorizada decolagem, pistão no zero, vento no 80 graus, 15 graus. Linha decolagem no zero, 3835. Papa Romeo Alfa, Fox Alfa, autorizada alinhar e manter pistão no 7. Autorizado, manter 17, Alfa Fox Alfa. Alinhar e manter, Alfa Fox Alfa. Alinhar e manter 17, Alfa Fox Alfa. Torre Salvador, uma boa, o Azul 4206 está passando externo para visual com o campeão. Azul 4206 continua a aproximação, aguardando pista livre, o time Bruno 020. 020, o senhor confirma a pista, está molhada, senhor? Negativo, pista seca. Obrigado. Meia, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 80 graus, 15 nós. Pouso autorizado, pistão no zero, azul 4206. 03835, decolado aos 43, chama controle, frequência 120, décima 8. 308. Controle Salvador, Titan 3835. Titan 3835, contato radar, vou para nível 9. 360 via a saída da El. 360. Então 3235, sou restrito a nível de voo 340. 340. Patrão Juliette, Tango Zulu, autorizado descida para 2.000 pés. Posição, 2.000 pés, Tango Zulu. Abatendo Juliette Charles Lu, quando possível informe seu estimado para ingresso na terminal Ilhéus e o estimado para pouso. Lu. Medida do possível, aceitaríamos por Edmonte, Valtan 3835. A voz de autorização de Recife são 3835. Ah, sim, escute. Salvador, boa tarde, 3190, tempo da Yankee, passa 200170. Só 3190, acerta a identificação, desça a via para nível 060, chega na Mari. Via 060, Mari, 390, constante, vai estar, se for, licença. Ainda negativo, mantenha chegado, só 3190, é o número 3. Tem, 390. Canal 6210, autorizado a proa de Duna. Duna, obrigado, 6210. Alfa, autorizada a decolagem, pistão no 7, vento 180 graus, 14 nós. Deixe iniciar a decolagem, Alfa, Fox Alfa. A 2003 e Léo para 2030. Copiado, Capitão do Juliette, Charles Lu. Canal 6210, autorizado de descida para 3.000 pés, QNH 1020. 1020, 3.000 pés, 6210. Tango Juliette, Tango Zulu, curve à esquerda, pro A155, faixa estabilizada nessa pro. Esquerda, 155, vai a porta estabilizada, Juliette, Tango Zulu. 08, obrigado, Alfa Foxtrot. E Papa Romeu, Alfa Foxtrot Alfa. A Romeo Alfa, Foxtrot Alfa, contato radar, sua para nível 270, via saída PUCA. 270 via PUCA, Alfa, Foxtrot Alfa. 3190, autorizada para o Adi e Papa. Adi e Papa, 3190, obrigado. Torre, muito boa tarde, voo 969, próximo do ponto de espera no zero, pronto. também ingressar Juliette, posição 03. Juliette 03, com a 206. Estava autorizado, ela ainda colar pistão no 0, vento no 80 graus, 129. Vida colando 0, gol 129. Torre em 118, decimal 95. 95, pega o seu gol. Canal 6210, desço agora 2010, autorizado sinal ILS, informa quando estabilizar. 2000, autorizado X-Ray 110, vai reportar, estabilizado 6210. Gente, o Leste está no jogo, continua a aproximação, aguardando o estaleiro, altímetro 1020. Positivo, pega o seu gol. Propósito, pousa parte 3, o Leste está no jogo. Positivo, amigo. 7. Já travado, Juliette, estamos no Zulu. Sim, Juliette, estamos no Zulu, aguarde pista livre. Bom, ainda vou já iniciando a rolagem e já vai ir pra lá. Beleza. Na 3835, chame Recife, frequência 025, decimal 1, ao termo 33, decimal 25. Confirme a primeira frequência? Frequência 125, decimal 1, ao primário. Ok, 125, 1, 3325, obrigado. Então, Juliette, estamos Zulu, autorizado pouso pistão no 7, vento 190 graus, 15 nós. Autorizado pouso da 10, temos Zulu. Pouso no 69, decolado a 50, chame controle de Salvador, frequência 120, decimal 8. 120, decimal 8, boa. Salvador, muito boa tarde, vou no 169, faça 1100, perfil da EL. O 1169, contato radar, vou para nível 360, saída da EL. Fecha a sessão 360 na V1. Se mantém o 065, Juliette Charles Zulu. Gente, mantenha. Salvador, 3190, possibilidade de Vazuna, por gentileza. É 3190, autorizado Zuna. Zona de Zuna, 3190. Autorizado 3000 pés, ajuste no 020. 3000 pés autorizado, no 020, tá? 3190. 345, portão 10 para fuxa. Então, 3145 autorizado, Samsung Taxi. Autorizado, fuxa, 3145. Chame Recife, frequência 125, decimal 45, alterno 2000, decimal 85. 2545, 2085, obrigado, Alfa, Sorte Alfa. Decimal 1. Segundo 1, obrigado, amigo, boa tarde. Saúde, passando Juliette, Sangue de Lua, está livrando, parqueamento da parte 3, abre o curso. Juliette, Sangue de Lua, está autorizando Alfa Kilo, parte 3, se atenta ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, tá. Estabilizar o localizador 6210. Canal 6210, complete aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 395, já, 6210. Salvador, boa tarde, 6210 da Oxalhana, final da 10. Xanama 210, continua a aproximação, reporte passando marcador externo, transpouso baixado travado, altímetro 1020. 1020 vai reportar, pode confirmar se está molhado? Senhor? Negativo, pista seco, vento 180 graus, 17 nós. 6210, obrigado. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 180 graus, 15 nós. Livre, pôr no zero, 6210. S, informa quanto estabilizado. 2 mil pés, estabilizado LSX3, chama estabilizado, está 3190. Santa 3145 com 157 a bordo, 3:30, alterna Guarulhos. Sou Índia, ponto cara, pista no zero, torre 11895, ajuste altímetro no 020. Gente, via Pationo e Índia, torre 295, ajuste 1020, tá? 3, zona 4. Gol 1169, chame Recife, frequência 125.1, alterno 33.25. 251, 3325, gol 1169, obrigado, boa tarde. Olha, o Charles Zulu vai passar a posição coral. 0, solo 57, libera direita via Fox, chame solo, frequência 121.1. Direita na Fox, 21.1, 6210, até já. Juliette Charles Zulu está a 6 milhas sua posição coral, 53 milhas afastado do VOR de Salvador, mantenha o 065. Ao ingressar na terminal Eliel, chame em 120, decimal 1. 201, sim. 6210, lembrando na porta. 6210, são autorizados para receber Alfa Juliette, posição 0471. Alfa Juliette para 04620. Localizador visual com o Salvador, tá? 3190. 3190, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 2995, 3190. Olá Salvador, boa tarde, está na 3190, estabilizando LSX3, 190 visual. 03190, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 139. Autorizado pouso, pista 10, tráfego 190. Torre Salvador, uma boa, tá 3145, ponto de espera pronto, visual coronado na ação. Tá 3145, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 3145. Liga. Táxi pré-acionado, solicitando táxi até Porto da Bajé. 7 Tango Zulu, está autorizado o táxi para sair do Pátio 3, é posto para ingresso no Pátio 1. Para sair do Pátio 3, é Porto da Bajé. Papa Tango Juliette, Bravo Delta, contato radar 67 milhas, oeste de Salvador, vou para da posição Tango Tango Oscar, Kilo Eco, para completar a chegada, descida autorizado até o nível 062. Gente, vamos lá, a posição Tango descendo para o 060, Juliette Bravo Delta. Zulu, observe o táxi do Airbus da Avianca, pode ser autorizado, ingresso Pátio 1, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, reporte para cruzamento, pistão no 735. Por favor. 80 graus, 149. Certo. Encher 506, subo para nível 080, curve à esquerda na proa 290 projetada. Esquerda 290 projetada, seguindo para o 0, considerado 80. Repara da El Lida Motte, vai aguardando cópia. Da El Lida Motte. Zero, solo 02, liberando já via Fox, 21 no solo. 21 no 9, Tavo Eco, chame agora a torre, frequência 118, decimal 95. 895, Oscar Bravo Eco. Proton 3, 190. Salvador, Papatango Oscar Bravo Eco, na planta rotatória, visual com campo. Papatango Oscar Bravo Eco, autorizado sinal no 7, reporte passando a RMAR, altímetro no 020. Reportar passando a RMAR, Oscar Bravo Eco. Mais 5, a posição de parada? Sim, 05. Sim, 05.